DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Contem comigo, porque eu estou chegando para comandar o show do Águia. Pra cima! 5. 4. 3. 2. 1. Bora, meu Águia! Fu, wabi wakia. Grita, meu Águia! Bicada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Bora lá, Juninho! Alô, Mujú! Joga o bracinho pra cima, bate na palminha. Bora começar, maninho. Chegamos junto, depois de uma temporada. Alô, Mujú, estamos aqui no Centro Cultural. O Águia chegou. Joga essa mãozinha assim, ó. Joga assim, chama. E te prepara. O Águia chegou. E quando ele chega, bicho! Oh! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E doida esse! E doida esse, caralho! Fica doido! Pro lado, pro outro. Já estávamos com saudade, Ellison! É o Dark Pop Live! Hey! Esse Dark Pop Live! Joga a mãozinha assim, dá-lhe o suquinho, joga, joga, joga. joga, joga, joga. A galera da direita aqui, ó. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Agora eu vou fazer com a luz uma brincadeira com a galera, viu, Douglas? Em que ela vai fazer um penteado no cabelo de vocês aí. A luz do pop vai fazer um penteado no cabelo de vocês. Aí vocês, não é bobo nem nada, passa a mão assim porque é um penteado luminoso do pop, ó. Sexo! Um, dois, três, já! Ju, canta mais forte, canta mais alto. Vem cá, meu trono, vem cá, vem cá. Mas vamos tentar conversar. Tentar. Isso, bem pertinho, vira pra galera, vira, 360. Pega todo mundo. Eu te amo tanto, me custa tanto. E aí? Viver sem ti. Quero gravar vocês aqui. Se tu ainda me amas, amas. Só vocês agora, pega o drone, vamos lá. Eu só te peço só mais uma chance, DJ Edson. Só mais uma chance, maninho. Eu e você, eu só me peço. Só mais, só mais. Só mais Juninho, Ellison, Tom, Nandinho. Bora, garoto! Torcida do papão, joga o bracinho pra cima. Torcida do Nicola, bate na palma da mão. Só quem é campeão da Copa Verde aí! Bate na palminha, bate na palminha. E quem é do clube do Remo? Pera aí, Ellison. Desculpa te derrubar, mas essa semana o Paysandu foi campeão da Copa Verde, porra! Merece o grito mais forte do papão aí! E essa torcida encantadora do Leão Azul, Ellison! A do Leão vai cantar assim, ó! A gente brigou. Oi! Mas esbarrei com uma amiga. Bora, Tabaco! Então pensa na mulher gostosa. Joga luz. Disse que a tua também brigou. Oh. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho. Como é que é? Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doido. É isso e vocês! E vocês! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Marcelo Gabriel aqui, Alisson. Ele, a Dalvinha e toda a nossa galera de Jabaitetuba em peso. Tafarel na área! Quando o DJ toca esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O Juninho tá rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, Juninho. Rebola, maninho. Rebola, maninho. Rebola, maninho. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E aí? E aí? E se o DJ não rebolar? O DJ Ellison faz o... Baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado. Ele faz o baqueado, baqueado, baqueado, baqueado, baqueado. E a galera canta assim, ó! É cocada boa, não é? Bora fazer mais uma! Bora fazer mais uma! Bora fazer mais uma! Deixa eu agradecer aqui, Ellison, Leandro. Obrigado, Leandro, yeah. Obrigado, Tatá, meu parceiro. É nóis. Obrigado, meu parceiro, Lourinho da Bazuca. Lado a lado do Ellison. Obrigado, Lourinho, sempre do nosso lado, viu? Ele abraça a minha galera de Garapé Mirim. Quem é de Garapé Mirim que tá presente hoje aqui? Bota a mão pra cima aí. E quem é do Mujú? E quem é do Pú? cocada boa, não é? Sacode, Elisson, sacode, sacode, sacode tudo! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá equipe Red é rock doido aqui no pop, no pop, no... Cadê o gordo? Cadê o gordo? É rock doido, doido! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido. E a equipe Gasparzinho do Moju. Alô, Rodrigo, Escamazu, o Índio, o Ajane de Castanhal, também o Maguinho e o Mesec, Betinho, Salão Ideal. Aqui no Pop Live, eles estão sacudindo tudo, vai se lembrando. Essa aqui, Juninho, aqui, Juninho. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Essa é pra endoidar. Quero ouvir vocês cantando, cantando, cantando. Bora ver, bora ver. Quando você foi eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Diz aí. Assim eu vou tirar o meu microfone e vou botar pra vocês cantarem esse aí. Que lindo. Isso é do Moju, amor. Oh. Isso é super pop, amor. Sofrendo com a minha dor pelo teu amor. Escurece tudo. Escurece tudo que eu quero ver a mulherada até o chão agora. Até o chão. As gostosas. Tchau, tchau. Oh. Ei. E as malandras, vai! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Nosso amigo Binho, o Landu também. Equipe Rock, aqui no Pop. Fala Rodrigo Escamoso e a equipe Red Shop também. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode chama, vir sem dinheiro, mas traz um pezão aqui, é um pezão. Você, o Ed Live, todo mundo acompanhando as primeiras damas também. As backhand do pop estão aí. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Ih, fala muito. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só pra em baile de pato. patricinha, mas quer escutar a mãe dela, né? Mulherada até o chão, até o chão! E fala muito, interesseira. Só transaria nito querendo sua traseira. DJ Alisson, chume! Aí, ó! É plato envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? Pra quê? As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Olha o bumbum! Eu falei assim pra ela. Eu falei. Vai! Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve ese bum bum tan tan, mueve ese bum bum tan tan tan, mueve ese bum bum tan tan, mueve ese bum bum tan tan tan, mueve ese bum bum, ese bum bum, ese bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Agora Juninho, vai Juninho. Só quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima. E quem não deve nada pra ninguém, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Sai do chão. Vamos gravar de novo! Hey! Um, dois, três, dois! Papo é o seguinte, ó! Dia 2 de junho, agora! Viu, Dadá? Bote na agenda aí pra gente levar uma caravana daqui! É o meu aniversário em Belém do Pará, galera! E eu tenho o prazer de convidar a Moju, Igarapé-Mirim, Barcarena, Baitetuba, coisa boa, vão estar lá com a gente no dia 2 de junho, nesse aniversário. E elas vão estar lá também, ó! MC Loma! Envolvimento diferente, eu ensino a você. Dançar aqui no palco. Velho, você acha que o palco não vai aguentar, mano? Não vai aguentar o palco hoje. Deixa pra fazer amanhã no pouquinho! Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. E eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. O WM chama lá. Filma aqui, filma aqui. Filma, filma, filma. Lisa, equipe saldo pop aqui no Buju. Na festividade do divino. Eu, você e o pop. É sal. Vai para, para, para, para, para, vai para, para, para, para, para, abre o M, bebê, eu tô bonitinha. Hello, vai ser bruxa. Essa é bruxa, não é ser bruxa, não. Aí! Bora, Buju, bora, Buju, bora, curtindo! Equipe Red aqui no Pop sacudindo e balançando, vamos lá, vamos lá. É muito Red na tua cabeça. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. E a equipe do Rock tá botando, é pra quebrar aqui, meu irmão. Pode grana! Loirinha jogando, meu parceiro Maicon Souza, Daniel Ferraz também, o Toninho Camaradinha, o Jailson, a Luana também, a galera do Miri, alô Chico! Augusto Filho, meu maninho, meu primo. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. E aqui, maninho, equipe Gasparzinho, Gasparzinho, Gasparzinho, tamo junto. Alô, Rodrigo, chamou, Zé Luíjo, Wesley de Castanhal, o Maiquinho, também o Zé e Betinho, o Zé Ideal. Bora dar uns copos pra galera. Quem é o Anderson da Casa do Pão? Tá aí no meio, quem conhece o Anderson da Casa do Pão? Traz aqui copos pra galera tomar aí, sem sujar a boca na latinha. Sem sujar a boca na latinha. DJ Rafa considerado. E o DJ meu amigo Anderson. Aí, Rafa, essa galera aí, ó. Pra vocês. Libera! Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Rafa considerado. Alô, Tafarel! Eu te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Na vida pode existir milhares. E agora a galera completa aqui. Adalvo, Gabriel, Tafarel, Tazi, Rafaela, é a Deise, né? Deise, Rafaela também. Eu troco a estrela por um BC. Lemuel, o André, a Elia, Fernando, Andresa, Fabiana, a galera já vai ter tuba. Bora, papai! DJ Rafa, tá faltou copos aqui, maninho. Que doideira me deu uma louca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. E as minhas B13. Eu gosto muito. Bia Araújo, Selena, Legiana. Enlouquece! Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere. Me quiera, amigo, la mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Y ve ese batidón, Ellison. A gente agradece a galera dos automotivos aqui presentes, que sempre tocam o nosso som, sempre estão com a gente, maninho. Ele abraço. Aê, rapaziada do Bala Android, o Givanilson, o Edielson, meu bala! Abraço pra galera, que estrutura maravilhosa, hein? Um abraço também aí, a galera do Mega Gol, o Emil também com a gente. O Bala Android é uma aparelhagem, não uma carreira. É uma aparelhagem de pressão. O Rock Pressão de Vera Pemiri, meu amigo Chico Live, o Kiko do Palio Rouba Cena e a galera presente. Bora, DJ, esse é contigo, maninho! Meu parceiro Jefferson Aires. Alô, Jefferson! Alô, Camelinho, da galera do rock lá do Jurunas. Meu parceiro Camelinho. Estamos claro, ia. adentro, deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. A Camila, o Cacaroto, o Wanderson, o Jameson, galera de Abaidetuba. Do jeito que eu gosto, meu parceiro Ed Live e o pezão do pop. Olha o camarote. E esse som aqui que conhece? Eric, beleza! Segura no balanço, segura no balanço! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu no mó trampo pra te dar uma vida boa. Que é isso, Eric? Com esse ciúme aí, não tem mais jeito. Tem não! Com tem esse não. Ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro. Quem é que tá solteiro hoje aqui, Mujo? Bota pra cima! Você não vai perdoar não, mãe? Vai não! Hã? Ele não vai não! Então você vai dançar assim, ó. E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. As suas amigas Falciane, eu vou pegar também. Suas amigas Falciane. Fala meu parceiro Fabinho dos camaradas. Se tiver solteiro, fora, Maninho. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. As suas amigas Falciane, pega também. As suas amigas Falciane. Joga na pegada do Rafinha, vai. É pra balançar, papai. E quebra tudo, quebra tudo, vai. Carcaroto também é sua primeira dama. Baleia Azul e o Loro Bazuca. Velha guarda do pó. Vai, Nurinho. Quer aprender uma dança que é bom demais? João Rio. A envolvência da batida do papai. João Rio. E treme tudo quando... Solta ele. Vou tocar coreto. Oi. João Rio. João Rio. Rasga a porra. É o gordinho de Las Vegas. Ai, cai. Super Pop no Parque de Exposições de Castanhal. Super Pop Jonas Esticado. Forró do Didi. Só quem tá gostando, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E deixa rolar. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse vosso amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a doce mágico. E aí, pezão? Meu lado pega. Tira o bagulho aqui que tá. Imaginando, mas como pôs cair nessa farsa de amor. Equipe Rock, valeu aí, tamo junto. E parabéns pra você que me fez entender. E a rapaziada da carretinha Mega Gol. Um abraço, galera do Mega Gol. Meu amigo Wendel. Olha o Rock Pressão também. E parabéns pra você que me fez entender. Que minha paixão não é você. Alô, Dada. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. São desse falso amor. Eu confiei. Quem são elas, hein? Meu coração. As cachaceiras aqui com a gente, ó. Opa! Aqui! A Val, Rayana e Eli. Tá voltando uma, cadê? Tá lá no meio da galera. Alô, cachaceiras! E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. E aí, Thiago Garcia? Garcia! Ele vai pra cima, meu irmão. Não tem papo com ele. Bora, meu irmão. Parabéns a você. Ontem, hoje e sempre, né, Thiago? E minha paixão não é você. Bora, DJ Alisson! Bora, DJ Alisson! DJ Alisson! DJ Alisson! agora, brother! Ellison. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Tá gostoso, gostoso. Aquele sentimento, orgulho de momento. E a família Martins aqui com a gente. Martins Carmo, Lil Wesley, Lila, isso, Bruno Show, um abraço! A saudade que me falou ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Meu amigo José Martins, Edson lá de Garapé Mirim, tá aqui com a gente, representando a família. Alô, Janete! Um abração! Tio Capas, o Everson, Meirelles e também o Elisandro. Galera curtindo de montão! Acho que marcaram, Elisson. É. Bora ver, bora ver! Quem não tá dançando, bota a mãozinha em cima. Pro lado, pro outro, pro lado. Deixa acontecer. Te contratar, até demais. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Eu quero saber se vocês estão ligados aí na música, hein? Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Canta pra ele, canta pra ela, vai! Canta pra ela, vai! Tudo bem? Estamos de volta no Moju. A galera pediu. Estamos aqui, Dodô! Gelson, Leonardo, Negão, a equipe sem confusão. Eu sou fã dessa equipe. Pop! Vem, Leandro, agricultor aqui! A Alô, amor, preciso te encontrar. Aonde você está? Olha, amor, hoje te liguei, você não atendeu. Vai! Me desprezou. Minha equipe sal aqui no que você forte. Entendesse, sou menina confusa, maluca. E as meninas, a equipe sal? Sei o que fazer. Thiago e o Itil, a galera que tá representando o Sushi Expresso lá da Duque e a Maíra também, um abração. Tá de DJ Anderson! Bora, gordinho delas! Bora, papai! Maninho, você é do coração da gente. Ele é a carreta Gustavo Pop de Galapagos. Preninho da carreta Live. É Pop! Quem sabe um dia eu faço uma canção. E o quê? Que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Jéssica Maiola, Dani Rocha, também Asterexia, também o Eric e Silas aqui no Pop. É Red Pressão. Batida desse som, quem comanda a galera é o novo pote som de DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Meu amigo Thiago Garcia, ele o tabaco. Não tem fronteiras e nem quilômetros, meu irmão. Som que é mania do Pará. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no corpo. Lembra dessa aí, Lourinho? Primas Adriane e Adriane, Alessandra, Andelma, alô primas! Bora minha equipe rede aqui no poder! Acende a chama, meu águia! É o som príncipe negro que faz o show de som. DJ Edilson e Edielson são as feras do Pará, são da galera. Meu parceiro Jean, lá do Biri, aqui também, maninho. Aqui também, maninho. Dança com a melodia e o som contagia. E o DJ Alice Juninho, vão tocando, vão tocando. Mais um penteado na galera aí, Douglas. Porque o tempo é curto, tu sabe como é que é, né, Maninho? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Ai, que delícia, vai. Senta, senta, senta. Oi. Senta, senta. Senta, senta. A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Ela tá que tá. A doidinha pra... doidinha pra... doidinha pra... moreninha. Cadê a moreninha? Cadê a moreninha? Cadê, cadê? Ela tá assim, ó. Vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E os parabéns, Rogério, sobre o nosso amigo Patrick Lins. Tá aqui do ladinho, maninho. Muito uísque, muito chope, papai. E muito pop na cabeça. Parabéns, Patrick. Com ele pé, baile de favela na Marconi, baile de favela na São Rafael, é baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela e o louro e o açúcar também é baile. Os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Deixa eu com o Alisson, vê que mostra talento, vai. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? Quem é que não tem saudade da ex aí, bota o bracinho pra cima. Quem já mandou isso e bem pra longe, bota também a mãozinha pra cima. E canta essa aqui pra tua ex, ó. Só quem sabe. Amar, amei, gostar, gostei. Não dá mais, não? Não. Por quê? Da outra, ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Mas peraí, pode cantar também essa aqui pra esse que vai ficar legal, Elis. Vai ficar bacana, quer ver? Quem não quer mais a essa? Pergunta de novo. Canta, ó. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? Pra cima, vai! É o pique! Aê! Na festa do Pop Live! Verdadeiro furdos! Na festa do Pop Live! Verdadeiro furdos! São vocês! Vai, vai! Nossa! tudo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão, tá com o rabetão. Com força, com tudo. Tá carrabeta com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior do mundo? É o Jay Smith na do DK no surdo. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá carrabeta com força, com força, com tudo. Mas chegando no baile punk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho e o meu parceiro pezão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Aê, pezão, vai pra cima, não alivia não, vai. Um grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. O Ed não tá aliviando também não, brother. Meu Deus, babatão, grandão. Final de semana, sabadão. Mas joga o boné pra trás na orelha, o balão. Mais tarde é hora de baile. Vou fora a branqueia dela, gente é pau. A piranha da favela, gente é pau. A piranha da favela, gente é pau. Quem não deve nada pra ninguém, joga a mãozinha pro alto, pro alto. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. Tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Vem comigo, vem comigo, vem. Se a canoa não virar, o meu, meu. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga a mão! Hey! Eu e ela tinha dado um beijo. Havia dado o cara era em som. E se a canoa não virar? E aí, tu? E diga aí! Pera aí, maninho! Betinho, Ricardo! Brasil, o vírus! Joga a mão, Brasil! Equipe Rock tá no circuito! Oh! Circuito, circuito! O Vanzelê Souza, o casal pobre é no malandrinho. Vai, vai, vai, vai, vai, lá no Maceió. Leva, leva. Só quem gostou aí, joga pra cima, Alisson. Quem tem um amigo de verdade, quem tem um amigo de verdade aí, abraça teu amigo agora nesse momento especial. Só quem tem amigo aí. Só quem tem um amigo. Abraça o amigo. Abraça, mostra carinho pelo teu amigo. Mostra agora. Agora pega teu amigo e arrasta pra cima e pra baixo agora. Tá chegando a quadra junina, Alisson. Uhul. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. Isso é demonstração de amizade. Não importa se o cara é teu amigo. Abraça ele, vai. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar. É amor o próximo, meu irmão. O país precisa disso. Vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança. Meu amor já me dizia. Me arraiou. Meu parceiro Tune Martelão. Tá ali com o Sidney Farias. Galera toda reunida. Um abraço. Um abraço. Acenarei a virou, virou, virou, virou, virou, virou, virou. Tem uma galera aqui, maninho. Rodrigo Abreu, Felipe Santos, Rodrigo Ferreira, Adriano Santos. Família Rasga Dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. E o nosso maninho Gitão, trabalho Xandão, Alemãozinho, Israel, Rafaela, emenda, tem moça que quebra a jura. Na emenda, família Sal do Circuito, emenda, mas cantador de viola. Vou te esperar dia 2, o aniversário, vou te esperar dia 2. Rocha, papai! Na emenda, eu vou fazer um engenho. Na emenda, de corda de caruá. Na emenda, é um trabalho bonito, mulher torcendo os cabitos, fazendo a corda coxar. Na emenda, os velhos sacudindo tudo, o meu parceiro Tabaco, Thiago Garcia, toda a galera invadindo o Manjo. Na hora de emendar, é o forró. Quando perguntarem pra vocês assim, aqueles caras que não foram pra festa, quando perguntarem pra vocês como foi a festa ontem, vocês respondem no ouvido dele assim: cara, o DJ tocou, foi é tudo! Aí na próxima ele vem! Agora! Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais por sempre, meu bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Bora, Alisson! Não vou mudar. Não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Eu vou junto, descendo, dançando, Alisson! De ponta a ponta, a galera de Abaidetuba. Aliás, o Lourinho Bazu, que é o patrimônio do pop. Esquecendo até de lembrar. DJ Tuíra, aqui na retaguarda, só passando o pano e comandando o nosso ninho. Alô, Tuíra, um abraço. Tá na nossa Rottweiler, Tuíra. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Não muda, não, Tuíra. A vida já me fez assim. Toma mais essa aí, Alisson! Relembra! Relembra! É, meu tabaco! Essa é pra você! DJ Alisson! Essa é pra Red Shop e essa é pro Patrick Lins! Alô, Patrick! Eu quero que você me tire agora pra dançar, porque o tremendo vai arrasar. Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Raif, Karina, é Rato, Rafael, Luan, Igor, Jackson, Alex, para Edson, Edson. Não há mais famoso, não há mais charmoso. O Pretinho, o Poga, Paulinho, galera da Padre Emílio, é tá no circuito, DJ do meu Pará, Marcante Alisson, o DJ. É o povo do Red, a galera do Red em peso. Show de teatro. Three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three diferente. Diferente não, é estranho mesmo. Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Dali Pop! Aliás, Edson, são os dois, né? Estranho e diferente, é verdade. O Labueca e a primeira do Camila, Família Metralha, super abraço, Pirata Sussu, Adielso Santos e Uri Pedro, equipe do Comércio de Manju, arrepiando o Elisson. É o Águia de Fogo!